Vai passando o Yankee Romeo Delta, aproximando já no trás aí de Farolta Pula, transfere agora para o controle, senhor. 119, decimal 35, Yankee Romeo Delta. 119, 35. Salvador, boa tarde, boa noite, 69, 13 milhas de FCA, pista lista. Bom, no 869, Lipo Post, pista no 0, vento 080 graus, com 99. O início foi intercontado, só poderia confirmar? Afirmativo, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, com 89. Livre pouso, obrigado, o gol no 869. Gol no 869, só para formação à sua direita, temos um helicóptero a 500 pés que não interfere, prosseguindo o litoral sul. 869, pega o que quer, vamos atrás. Papa Tango, Yankee Romeo Delta, por determinação no controle, vamos manter sobrevoo aqui no farol Tapuã e na sua escuta permanente, senhor. Excelente, sobrevoo no farol Tapuã, só permanece em escuta Yankee Romeo Delta. Melhor para informação, tráfego da Gol na final do pista no zero. Fique atento. Ficará atento ao tráfego, visando a final do prolongamento no zero. Salvador, Papa Tango Yankee Romeo Delta, agora se autorizado, regressa para aproximação de pouso pairado na cabeceira 35, senhor. Autorizado, regressa Yankee Romeo Delta, permanece ajuste no 0 no meio, vento 080 graus, com 7 nós direto da cabeceira 35, reporta na final 35. Reporta lá na curva final 35, senhor. Obrigado. Solo 06, direito no 21. 21. Solo bom, 869, estrutura na escuta. Voo 1869, autorizado o táxi para portão 612, parte 1, via taxiway Alfa e Juliette. Alfa e Juliette com 612. E Romeu Delta, livre pouso, cabeceira 35, vento 080 graus, meia dúzia de nós. Agrado, senhora, já aqui na cortiça na 35, senhora. Yankee Romeo Delta, agora segue taxiando a baixa altura para livrar pela Papá para 45, senhora. Gente, Yankee Romeo Delta, considere solo 10, reporte liberando, ingressando na Papá, liberando o eixo da 17. Informa, ingressando na Papá, senhora. Azul 2591, autorizado para Sierra Bravo Victor Tango, via Golf 677. Nível de voo 160, saída Coral. Após decolagem, curva à direita, transponder 5017, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado 160, vitória, saída é a Golf 677, saída Coral, decola da 10 curva à direita, transponder 5017, controle 1935, do 2591. Correto, azul 2591, no chame pronto para o feedback acionamento. Chamar a 271. Propulso de acionamento na posição 25. Golf 6999? Azul 6999, prossiga. Para o pushback acionamento na posição 2. Autorizado o pushback acionamento, azul 6919, chame para táxi. Chamará para o táxi, azul 6919. Torre Salvador, K390, final, pista 10, baixando e checando. 3190, limpo-pouso, pista no 0, vento 0 na 0 graus, menos de 9. Sempre pouso, pista no 0, K390. Para o táxi azul 6999, 4 horas e 42 de autonomia, 124 a bordo, alterna Ribeirão Preto. Cliente azul 6999, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10 via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 10.16. Autorizado táxi, ponto de espera da 10 via Índia, chama a torre de 1895, ajustado 10.16, azul 6999. som, alô, azul 2591, em frente ao terminal de carga, para pushback à sua frente. Gente, azul 2591, autorizado, pushback, acionamento, chame para táxi. Chamará para o táxi, 91. 121, decimal 1. 2-1. Via rota do plano de voo, nível 360, saída Tael, Leda, Irume. Após decolagem de curva, à direita. Transponder 5026, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Oxalé 6201, transponder 5026. 5026, 6201. Correto, Oxalé 6201, chame para pushback acionamento. Chamada Puxa, 3190. Autorizado táxi via Alfa Juliet para portão 05. Alfa Juliet por 5, 3190. Salvador, azul 2591 para o táxi, VOB 57, autonomia 4 horas, alterna Montes Claros, azul 2591. Azul 2591 no ciente, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1016. Bom, espera às 895, graças 2591. Portugal 021 Alpha, runner 20, vacate to the right and call ground 121, decimal 1. Vacate to the right again with the frequency please. 121.1. 121.1, Air Portugal 021 Alpha. Torre Salvador 11166, uma boa tarde, passando externo visual. 11166, boa tarde, continua aproximação, o adianto está livre. O adianto está livre, 11166. Grande, boa tarde, Portugal 021 Alpha, approach taxi to gate 10 on apron 1 via taxiway Alpha and Juliet. Gate 10 on apron 1 via taxiway Alpha and Juliet, Portugal 021. Azul 4206, autorizado para o aeroporto de Recife via UPZulu 17, nível de voo 350, saída Puca, Jambu, Caju. Após a decolagem de curva à esquerda, transponda 5035, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado, correto, Azul 4206, chame pronto para correção, chame pronto para pushback acionamento. 4206. Salvador, muito boa tarde, seu 3294, índia, Sierra, rebaixo para baixo. Então, 3894, continua a aproximação, o adentro está livre. 894, não escuta. 119.35. 119.35, direito 121.1. Direito 211, gol no 166, obrigado. Só alugou o 966, uma boa tarde. Pode gol, 1166, solo. Livrou, não se escuta. Gol 1166, autorizado táxi para portão 01 no pátio 1, via Alfa Juliet. Alfa Juliet para portão 1, gol 966. Direto 94, livre pouso, pista no 0, 080 graus, 179. Livre pouso na pista 10, tá 3894. Senhor, igual no 645, boa noite, tá 1 milha do externo da pista 10, baixou de acordo. Gol no 645, boa noite, continua a posicionação, guarda pista livre. E nove, confirme nível de voo autorizado. 38. 69 é quadricóptero. Então, 3294, solo 2000, direito no 211. Direita, 211, bora aqui. Salvador, boa tarde, tá 3894, não sei se conta. TAN 3894, autorizado o táxi para posição 07 no Pat 1, via táxi Alpha Juliet. E Alpha Juliet pro 07, 3894, boa. Pronto, cópia? Bom dia, pode chamar. O 1869 é autorizado para aeroporto de Brasília, via Upper Zulu 17, após conforme rota. Nível de voo 380, saída Arbor, transição Elefa. Após decolagem curva à direita, transponder 5027, frequência do controle Salvador 119.35. Disponível 380, autorizado para Brasília, Upper Zulu 17, depois rota. Decolando na avenida Arbor, transição Alefa, curvando à direita, corte. 5027, 1931. Correto, gol 1869, chame pronto para acionamento do STEC. No 645, solo 28, direito no 211. 211, gol no 645. Olá, boa noite, Rono 645, lembrando da Foxtrot 1-0. Rono 645, autorizado táxi para posição 02, Pat 1, via táxi Alpha Juliet. Alpha Juliet para 02, obrigado. Colagem Azul 699, vento 080 graus, 89. Já decolagem Azul 699. Azul 2591, a Lima vem, piscina 0. A Lima vem, piscina 0, 2. Pronto. Paulo, Salvador, gol 1166. 1166, prossiga. Estamos aguardando uma E a gente tomaremos a infraero. Bem 919, decolou 30, controle 119.35. 1935, controle 6919, obrigado, boa tarde. Comando 2591, livre de falar, sem pista no 0, vento 0, 7, 0 graus, 9, 9. Luciano, Azul 2, 5, 9. Azul 2591, decolos 32, controle 119, decimal 35. 2591, obrigado, uma boa noite e um bom serviço. Tower and 620. And 620, clear to land when you want zero. Wind 070 degrees with 7 knots. Clear to land, 620. Azul 406, autorizado acionamento, sem para ataque. Livre, chama a taxa, 406. Foi, boa tarde, acionamento 143, final 8, beleza. Acionamento 143, boa tarde, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando. Equador, a Channel 6209 para puxa acionamento no 04. 6201, não aguarde para posicionamento. Aguardando, posicionamento 2-0, grounded 3-8, vacate to the right and call ground 1-1, there's no one. And the 620, above the taxi to gate 09 on April 1 via taxi Alpha and Juliet. Alpha Juliet to gate 09 on the 620. Sator, está mantendo 2000. Papa Romeo, Mike, Fox, X-Ray, continua a aproximação, aguardando pista no zero livre. Sempre na sua escuta, informar em full. Gente azul 4206, autorizado táxi para ponto de espera pistão no 0 via táxi Índia no ponto de espera semi-torre em 118.95, altímetro 1016. Livre o táxi Índia quando no ponto de espera torre 118.95 e 16 azul 4206. Quais o azul está autorizado no 6201 no 4? Afirmo, Xané 6201. Autorizado finalmente sempre para táxi. Quais o azul autorizado no 4 para táxi 6201 no Xané? 6143, solo foi os 41, direito no 211. Direito no 211, obrigado. O Xané 6143, táxi Alfa, semente da Júlia. Alfa, semente da Júlia. Tem a previsão pro Gol 869? Gol 89, 2 minutos. Foxtrot X-Ray, livre pouso na pista no 0, vento 080 graus, 189. É livre pouso na pista 10, o Mike Fox X-Ray. Request for flight level 130 to Aracaju. Roger, stand by for clearance. Anyway. O CR5957, VIP checado, continua aproximação, andando pista no zero livre. Geleia 6143, localizado o táxi para portão 08 no Pátio 1, via táxi de Juliet, se possível, agiliza o táxi. Ok, agilizado via Juliet para o 08. Para o táxi do Geleia 6201, o último por aeroporto, 33, com Fernando Guarulhos. Gente, a Geleia 6201. Autorizado táxi para a ponta de espera, pistão no zero, via Taxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, altímetro 1015. Fox X-Ray, Solos 44, direito, no 21, décima 1. 21, obrigado. Solo, as 8, Papa Model Mike, Fox X-Ray, esquina Aerostar, na sua escuta. Solos 957, livre pouso. Aqui está a Cibial, com reporte antes da Juliette. Avance, voo 1869, autorizado acionamento também para táxi. Camara para táxi, bom, 869. Two 712, ready to copy? Go ahead. Two 712, clear to Sierra Bravo Alpha Romeo via Golf 677, flight level 130. Code departure, after departure turn left, squawk 0271, is Salvador approach control on 119.35. To Maracaju, flight level 130. Golf 377, conde departure, turn left, after takeoff, spoke 0271, Salvador, departure control, 119.35, Azul 2712. That's correct, Azul 2712, call ready to start up and push back. Welcome. E mantém a posição. 1869 para o táxi 182240 Goiânia. Gol 18269, autorizado o táxi para ponto de espera pista 10, via Pate 1, taxiway Índia. No ponto de espera chame torre 118095, ajuste de altímetro 10016, número 3 para decolagem. Pate 1, libera no hotel esquerdo? Sexto, libera na direita, chama o Solinho 121-1. Papa Romeo, Mike Fox, X-Ray, avista a Boeing da Gol à sua esquerda. Ciente, após passagem da mesma, autorizado táxi, via Juliet Pátio para Taxi Lima. Na Taxi Lima, chame torre em 118-95. Zero. Baixa travado para autorizado na 10, tá? 3290. Zara 5957, autorizado táxi via Eco Alpha Delta. Tá na Taxi Delta, chame torre em 118-95. Salvador Ground, bom dia, Condor 077, information, Papa, request startup and clearance. Condor 077, stand by for clearance. Condor 077, standing by. Tem 10? Arima tem 10, Condor 06. Aéreo 5957, autorizado de imediato para o exame da 10. Então, 3290, solo foi 50, direito no 219, corrigindo 121, decimal 1, frequência de solo. Livre a direita, solo 21, 1, nossa 3290. Prossegue o táxi via Lima após primeira esquerda táxi Quebec. Reporta quando na Quebec do cruzamento da pista no 7, o Mike Fox X-Way. Série 5957, frequência livre a estacionar. Do 4206, o vento 080 graus, 189, livre da colagem de pista no 0. Rolagem no 0, 4206. Passa o lavador, Chanel 6201, ponte espera da 10, boa noite. Chanel 6201, boa noite, após a rolagem de embreia da Azul ali, mantenho no 0. Condor 077, ready to copy. Condor 077, clear to Echo Delta Delta Foxtrot via Up Zulu 10. Flight level 310. book a departure, depart transition. After departure, turn left, squawk 5023. Sábado approach control on 118 decimal, correction, 119 decimal 35. Condor 077, Echo Delta Delta Fox Spot, level 310, 2 car, departure. After takeoff, left turn, walk 5023 and departure frequency 119.35. That's correct, Condor 077. Call ready to start up in pushback. Condor 077, where you go? Próximo a Juliette, eu tô 3290. Fala, tô 3290. Não, 3290, mantém a posição aí da Juliette. Sétima fé. TAN 3290, autorizado para portão 612, via taxi Juliette. Via Juliette até o 6, TAN 3290. Bom, 869, boa noite, mande certão 0. Bom, 869, boa noite, Salim, mantém pista no 0. A ideia é manter o 0. Livre decolagem, pista no 0, vento 080 graus, 612 de nós. Livre decolagem, vamos 0, bom, 869. Condor 077, request startup. Condor 077, startup and pushback approved, call ready for taxi. Condor 077, pushback and startup, approved, will call. Azul 271213, request pushback and start. Azul 271213, pushback and start, call me. Thank